tema dessa noite é a visão espírita da vida. E a questão de visão espírita, ter ou não ter uma visão espírita, é o que a gente vem tentando desenvolver aqui, né? Ver a vida pela ótica espírita. E de que maneira que isso vai fazendo diferença para nós, se vai fazendo diferença. Então a gente vai chegando a essas conclusões. Quem não acredita nos preceitos do Espiritismo, muitas vezes se depara com algumas situações de final, de conflito, de desesperança, porque algumas coisas que acontecem na nossa vida acabam ficando sem uma explicação, ou pelo menos uma explicação que nos satisfaça, que realmente encontre dentro de nós uma significância e a gente possa então retomar muitas vezes a nossa caminhada. Então, ter uma visão espírita da nossa vida, ela nos traz também uma maneira nova de compreender até o sentido religioso, porque ele nos explica, através da coerência dos ensinamentos, através do raciocínio que ele sempre nos pede, a explicação das coisas que vão acontecendo, das coisas que já aconteceram, e até nos dá a oportunidade de, fazendo esse exercício, de tentar prever o nosso futuro. Não é difícil. Através dessa visão espírita, nós passamos a compreender Deus de uma forma também mais próxima de nós. Não aquele Deus inatingível, aquele Deus que nós nos voltamos a Ele para pedir, aquele Deus que nós não compreendemos a forma como as coisas acontecem, porque é um ser distante, um ser poderoso e que nos foi passada uma ideia muitas vezes distorcida, ou uma ideia que nós compramos sem digerir ela, sem aproximar ela de nós. Essa visão espírita, ela nos trabalha também a questão da fé, porque no momento que a gente começa a fazer o exercício da compreensão, a gente começa a embasar o que a gente acredita. E através desse embasamento é que nós vamos também nos aproximando da espiritualidade, do próprio Deus, daqueles que nós consideramos como santos. Nós fazemos a oração um mecanismo, uma ferramenta poderosa de alavanca no nosso ser. Nós vamos fazendo com que a nossa fé, ela se solidifique dentro de nós, que nos sustente nos momentos de dificuldade que todos nós passamos e que ainda vamos passar. E nós precisamos desse embasamento verdadeiro, alguma coisa que no momento que a gente precise, ele nos responda, ele não seja algo vago. A visão espírita da vida, ela nos trabalha a questão do perdão. Porque o perdão, apesar da gente falar tanto dele, de ser uma necessidade que nós temos, que na oração principal que a gente aprendeu, ele fala do perdão, que nós temos que perdoar para ser perdoado, e é o que a gente pede, mas a gente ainda não consegue fazer com que isso seja natural. Mas através dessa visão que a gente propõe, a gente vai transformar o indivíduo. Cada um vai se transformar. Se a gente ainda não consegue perdoar pelo sentimento, a gente vai perdoar pelo raciocínio, pela razão, pela compreensão de que aquela pessoa é igual a mim. E que se eu preciso do perdão, ele também precisa. E que aquele ato que ele cometeu, muitas vezes, nem é tão pesado, tão forte, que não mereça o perdão. Então ele nos equipara, ele nos mostra que além de sermos iguais, nós ainda somos pequenos. E que por isso nós temos que fazer esse movimento de crescimento para poder chegar nesse ponto em que todos nós queremos. A visão espírita da vida, ela nos chama para a responsabilidade, porque ela nos diz que o nosso futuro, que o amanhã, ele está na nossa mão, que nós podemos hoje fazer algo para ter um amanhã melhor. Sem depender de coisas mirabolantes ou de mistérios ou milagres, que o amanhã nós ninguém sabe como vai ser. É o que a gente está fazendo hoje, a pequena semente que a gente está plantando hoje nas nossas atitudes, do nosso dia a dia, é que vai responder amanhã essas nossas perguntas. Hoje a gente já está recebendo isso, que foi fruto do nosso passado. Então é muito interessante isso, porque nós podemos sim ser o capitão da nossa vida. Nós temos essa responsabilidade. Essa visão espírita da vida, ela nos dá também esperança. Quem de nós não anseia no nosso futuro poder reencontrar aqueles que já foram antes de nós e que nos deixaram saudades? E isso nos é dito que é possível. Então a esperança que nos move, que faz com que a gente a cada dia busque fazer melhor aquilo que nós temos ainda pela frente, para que nós tenhamos essa possibilidade do reencontro, que a gente mereça, e quando se reencontre com felicidade, que não tenha deixado para trás as nossas tarefas mais básicas, pensando simplesmente nesse momento. O Espiritismo, através daquilo que a gente vai compreendendo, ele vai se opondo fortemente ao materialismo, que a gente aprendeu em diversas linhas que o materialismo ele é prejudicial a nós, porque ele nos tira do nosso rumo. Ele nos faz olhar para coisas que são menos importantes, enquanto que as coisas que são realmente fundamentais vão ficando esquecidas, que são as questões espirituais. Através dessa visão espírita da vida, nós compreendemos o nosso momento. A gente tem exemplos de inúmeras pessoas que, através desse caminho, mudaram seus sentimentos, conseguiram mudar suas tendências e passaram, muitas, a praticar o bem pela compreensão dessa visão. Um número que nós não sabemos, mas de quantos são, mas que nós podemos perceber até na nossa própria vida, para ter essa base. O que nós conseguimos já mudar na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes, à medida que a gente foi compreendendo o Espiritismo e as verdades que ele nos traz? Que nada mais é do que tudo aquilo que Jesus nos falou há muito tempo atrás, mas de uma maneira mais explicada, para os dias de hoje já ser melhor compreendido. Através desse intercâmbio que nós fazemos, todos nós fazemos com a espiritualidade, mas que alguns irmãos nossos, de uma forma bem particular, fizeram e nos deixaram um legado de material, de comunicações, livros, cartas, que são para nós hoje como uma escola que nos ensina e nos permite ver como é a vida vista sobre um outro ponto de vista, sobre um outro ângulo. que muitas vezes nós, focados no nosso dia a dia, na nossa correria diária, a gente não consegue perceber. Então, através de toda essa literatura, que traz exemplos fabulosos, a gente pode sim fazer com que essa mudança que todos nós buscamos, ela se fundamente, ela tenha mais raiz, tenha mais firmeza, que, como eu disse, né, no nosso futuro, a gente precisa que a nossa fé ela seja o mais sólida possível. Essa proximidade com as coisas ditas sagradas, ela precisa ter, sim, as explicações para que a gente acredite com firmeza, para que a gente faça as coisas baseados naquilo que nós acreditamos, que nós façamos, porque a gente entende que aquela maneira é a maneira melhor, é a maneira correta. Se nós tivéssemos uma visão restrita da vida, talvez a gente não tivesse um motivo para fazer algumas coisas. Então, a visão espírita fica o estímulo, né, a lembrança da gente aprofundar e tentar entender o porquê que as coisas acontecem da maneira como elas acontecem, porque que nós estamos nos lugares onde nós estamos, porque estamos envolvidos com alguns problemas, porque estamos hoje dentro de uma família e merecendo algumas coisas tão boas. Através dessa busca, nós podemos começar algumas explicações interiores de cada um.